felicitate eterna, felicitate eterna. La un din aguatore, la un felicitate eterna, mamá. Vos senta direita tu meu Deus, direita tu meu Deus. Vos senta direita tu meu Deus, direita tu meu Deus. Vou me embora, mamá. Vou me embora, mamá. Direita do meu Deus. Vou me embora, mamá, mamá. Vou me embora, mamá. Mamá, ué, minha pai. Vou me embora. Mamá, ué, ai, ué. Vou me embora. É hoje, a la fé. Montunga. É a bonita do mundo, Jesus. E mexer na ferida. Todos querem ouvir sobre cura e prosperidade. Só se fala das bênçãos, carro, casa de viagem. Ninguém fala do céu. Se eu ficar, vou chorar. Se não orar, vou chorar. Se eu ficar, vou chorar. Ai, se eu ficar, vou chorar, mamá. Se eu ficar, vou chorar. Se eu ficar, vou chorar. Se eu ficar, vou chorar. Ai, se eu ficar, vou chorar. Tenho saudade do meu Senhor. Quando eu lhe peço, começo a orar. Ficarei assim, ficarei assim. Até quando Jesus voltar. Tenho saudade do meu Senhor. Quando lhe peço, começo a orar. Ficarei assim, ué, ficarei assim. Até quando Jesus voltar. Já estou ire, já estou ire, já estou ire lá no céu. Já estou ire, já estou ire lá no céu, é. Dos céus, dos céus, é. Já estou ire, mamá. Já estou ire, mamá. Vou me embora lá no céu. Área onde não adore. Vou me embora lá no céu, mamá. Vou me embora lá no céu, é. Ngongo yoso ya hutologa bemandu kudiyele koko kudiyele ngongo ya yatungu talaye yesukuye tuwape kwa julu kwa tuwe se ushala maye.